473, autoridade de Iraça Busca. Manhã, deixa para 3:30 e isso na 03. De forma que a pista na 0 já está fechada, vai permitir a feita de operações para a aproximação visual para a pista na 7. Thank you.

lado de lá do Porto Seguro. 2, vai na proa 080 e repartir o Delta Center. Sim, está no TR, 118, decimal 95, posiciona a linha 262. 71 no portão 02.